e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. Asas da MPB. Passaporte Brasil. O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados, já fechou tanta ferida. O amor junta os pedaços quando um coração se quebra. Mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra, fica tão cicatrizado que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós esse amor iluminado. Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós esse amor. Já curou desenganados, já fechou tanta ferida. O amor junta os pedaços quando um coração se quebra. Mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra, é que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós esse amor iluminado. Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Fez em nós esse amor iluminado. semana de novela, Ivan Lins, Iluminados, fechando mais uma sequência no seu Passaporte Brasil, que traz o melhor da música nacional para você. Daqui a pouco eu volto com a última sequência desta quinta-feira, dia 6 de junho de 2024. Até daqui a pouco. Fique ligado. O Passaporte Brasil volta já. Sertão Central AM, 1570. 42 anos. A sua sintonia. 8h46. Baixe os nossos aplicativos no seu smartphone. Android, Rádio Sertão Central AM e iOS Rádios Net. O melhor da MPB está de volta. Passaporte Brasil. Nanda Garcia, Flor da Idade. Esse é o seu Passaporte Brasil. Você está acompanhando a programação com o melhor da música nacional. Depois tem Tribalistas e Vini. Vem com a gente, Passaporte Brasil. O que eu mais quero é você comigo em todos os domingos. De perto, alto, na yoga, em total meditação. Dormi de rosto colado até o dia amanhecer. Olhar de novo pro lado e ver a paz acontecer. A vida é linda e o sonho em ter você só pra mim. Pedir pra estrela cadente, ninguém vai nos proibir. Você me ama e não sabe, mas sei que eu amo você. Eu tô na flor da idade, todo mundo vai saber. Pega no colo, aproveite o que vier. Um beijo apaga o passado, seu futuro bem me quer. Refaz o trato com a mente, muda as coisas de lugar. No mais é bola pra frente, o show tem que continuar. E o povo segue cantando nossa canção, e a gente volta sorrindo. Enfim, é tudo com paixão. Você me ama e não sabe, mas sei que eu amo você. Eu tô na flor da idade, todo mundo vai saber. Você me ama e não sabe, mas só que eu amo.

parece até que eu inventei você. Por isso pede mais um trago, acende um cigarro, fica um pouco mais. Teu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz. Eu quero te entender, eu quero te encontrar. Te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo. Quero te entender, quero te encontrar. Te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo. Por isso pede mais um trago, acende um cigarro e fica um pouco mais. Meu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz. Eu quero te entender, eu quero te encontrar. Te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo. Eu quero te entender, eu quero te encontrar. Te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo. Yeah, yeah, te virar um down, down. Yeah, yeah, te virar um down, down. Yeah, yeah, te virar um down, down. Yeah, yeah, te virar um down, down. Yeah, yeah, te virar um down, down. Yeah, yeah, te virar um down, down. Vime te encontrar de novo de 1999, fechando mais uma edição do Passaporte Brasil. Tribalistas antes, já sei namorar. Ficamos por aqui, voltamos amanhã. Amanhã, sexta-feira, trazendo mais, para fechar bem a semana. Forte abraço do amigo Marcelo Pacífico e até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau. Você acabou de ouvir Passaporte Brasil. Vem aí mais um campeão de audiência. Fique ligado e até a nossa próxima edição. Sou o mesmo que te amou. Tanta coisa se perdeu. Houve um tempo em que um beijo nos calava a voz, e o silêncio era eu te amo. Vem de volta pro futuro que ainda há pra nós. Ah, o amor só dói pra quem não volta atrás. Oh.